1-18.95. 1895 da Oceaneer, tá com 69 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Uberlândia. Segue traz até outra vez 05, o 6225. Até outra vez 05, 6225. Travado 3 milhas e meia para onde a chama, fiado. Salve Salvador, bom dia, aqui é o Papa Romeu, Golfo de Palmeco. Pires? Gol, Uniforme Eco, pátio número 3. Prossiga. Senhora, solicitando autorização de reboque da posição 1 aqui do pátio 3 até a posição 1 do pátio 1. Autorizado o reporte para ingresso no grande pátio. Golf Uniforme Eco. É afirmativo reportar ingresso no grande pátio. Gente, aguarde para prosseguir. Aguardando o traverso 05 para prosseguir. Azul 4958 no solo aos 47. Libere a direita na Eco ou na última Golf. Negativo na Foxtrot. Negativo na Taxiway Foxtrot. Ao liberar, solo no 21.9. Vai liberar na última, 1219, o 958. Vai atingir 3.000 pés, azul 2775. 775 deixa para 2.000 pés, informa a aeronave que o processo encontra-se 8 milhas com grau de speed de 1109. Aqui nós estamos reduzindo aqui. Passaredo 2229, continua a aproximação, aguarde pista livre, o tráfego que o precedeu, um ATR-72 da Azul, vai liberar na última taxiway à direita. Informo que estamos com restrição na taxiway Foxtrot, então deverá liberar em qualquer outra taxiway, menos na Foxtrot. Da 997. Azul 2775 vai estar passando 2.500 pés, estabilizado no pouso localizador. Está autorizado o procedimento, senhor? Ativo, autorizado, MSX-Way. Aguarde para transferência. 2775. Mantendo uma indicada de 110 nós. Azul 2775. Complete o final do procedimento LSX-Way, chame a torre 1-18-95. 1895, bom dia. Bom dia. Piloto 65, segue via Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95, QNH 1-0-4. Já Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 1-18-95. 014. Veio um cortado a mensagem, entendeu? 2 mil pés, autorizado LSXV, isso? Ativo, 2 mil pés, autorizado LSXV, informa o ajuste 1014. 2014, autorizado XV 10, com 1649. Azul 4158. É o 4958, livrou na última, como solicitado, e não teve contato com 219. 12, mude para 1211. 211. Passaredo 2229 no solo 50, liberou na taxiway Eco, mantém a posição. Mantém a posição. Mantendo, 2229. Está avistando o tráfego da Azul, que estava na taxiway Alpha, ou está à sua esquerda? Afirmativo, está bem distante. Afirma, é porque a gente está com pouca visibilidade aqui na Torre de Vida Névoa Úmida. Mantém a posição e chame o solo em 121, décima 1, no passarelo 2229. 2229, obrigado, bom dia. Pronto, 6211. Oxanair 6211, autorizado decolar, vento calmo. Deve decolar, Oxanair 6211. Alfa Juliette, remota? Chame esse da Juliette, 2229. Ah, esse da Juliette, positivo. O 2-7-5 está passando, marca 2 externa, baixa travada. Cliente, aguarde autorização de pouso. Vai sim. 0, chame Recife, na frequência 12545, alterna 1-2685. 2545, alterna 2685, tanto aí 290. No 963, pronto 4. Pronto 4, 963. Autorizado Sierra Bravo Golf Lima via Upper November 857, moço, restante com fome. Nível 360, saída da El Leda, voa direto Irume. Decola da 10 direita. Código é o 5552 e controle no 208. Autorizado 360 para o Galeão. Upper November 857, moço, da El Leda, voa direto Irume, pista 10. 6211, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Sobe via para 360, Xenair 6211. 329, ingressa Juliette para a remota 14 do pátio principal. Remota 14, pátio principal. Azul 4958. Quilo, parte 3, 3 Romeu a posição. Quilo, parte 3, 3 Romeu, 4958. Salvador, bom dia, o azul 4069, ponto de espera da 0, pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera. Sim, Azul 4069, autorizado, alinhar e manter. Alinha e manter, 4069. 2775 no solo 54. Libere a direita, solo 121, decimal 1. Taxiway Echo. 2711, 2775. Bom, Echo. Policial Echo, prossiga. Senhora, solução, autorização, libere 541, até posição 1. Mantenha a posição e aguarde. Afirmativo, mantenha a posição. Solo Salvador, bom dia. 2775, livrou na Eco. 775, segue Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo 3. 5, obrigado. É 419 também. O 977, aguarde instante. Estão verificando seu plano junto ao plano de voo. Aguardando, geral. 963 no 7, está autorizado para o pushback, chama para o TAC. Chama para o TAC, 9029. Autorizado para o pushback, estamos gerando o 4 Azul, bom dia, Azul, Alfa, 6 Delta. Azul, 2775, quilo, pátio 3, 70 balizador. Quilo, pátio 3, caminho da 70 balizador, 2775, Azul. Azul, no pátio 3, para reboque, aguarde. Alfa, Cidel, tá aguardando. Salvador, Golo 649, tá passando esperto. Gente, Golo 649, continua a aproximação, aguardando pista livre, quem nega no 094? Guarda pista livre, 1014, 1649. Aeronave de reboque no pátio 3? Uniforme Eco na escuta. Prossiga, senhor. Posição é 01, confirma. 01. Agilizando, autorizado, reforço no terra. Aqui. Azul no pátio 3 na escuta. Estado livre pouso, pistão no zero. Vento variável, 019. Livre pouso no 0, no 649. Pistão 4069, decola no 57, chama controle no 20, decimal 8, movo. Controle no 20, decimal 8, pontinho azul, 4069. Controle Salvador, azul, 4069, 1.800 pés ao nível 3, 4.0. No 4069, contato radar na decolagem, fazia saída da EL para o nível de voo 340. Contato radar via da EL para o 340, azul, 4069. Alfa, Alfa, sua ideia do repórter lá para o ingresso no pátio principal. Bom dia, Novembro Alfa, aguarde um minuto e checar o seu plano de voo com a aérea. Ruf, uniforme aéreo, não escuta? Prossiga, senhor. Condição de agilizar? Mais ainda. Afirmativo. Gente, a aeronave da companhia está aguardando para taxiar até o ponto de perto. Eu vou reformar. Acima de você, agilizando aqui o reboque, senhor. Na 6225, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alterna 13325. Confirma a primária por 6219. Primária 1251, Oceaner 6219. 1251, alternando 3325, Oceaner 6219, bom dia. Federal 9977, Galeão, pronto, cópia. Salvador Galeão, 340 autorizado, via roda do plano. Derrota 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda e Rumi. 1-2-0-8, controle, 5-1-0-6, eu transpondo. 1-6-4-9, no solo 5-9, livre à direita, chama solo, 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Leda e Rumi. 5-1-0-6, transponde, 1-2-0, decimal 8, deu a pegada de uma transição, 1-2-0-9-9-7-7. Correto, chama para posicionamento. Tá Quatro táxi, Bruno 963. Bruno 963, consegue táxi até através do 05. Bruno 963. Fala, eu vou no 649, Igor, boa. Segue Alfa Chimense da Juliette, no 649. Alfa da Juliette. Negativo, a gente está verificando junto ao AES. Boa noite, 65, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Animação no zero, boa noite, 65. Informação índia. 570, Recife, aguarde cópia. Aguardando cópia do Recife, 6570. Nível 670. 3059, Lima 15, Lima 15, Lima número 2, número 3, cópia e aguarde. 3059, 01, chama controle no 20 decimal 8. 08, bom dia pra você. No 014. A gente era a nave da companhia ingressando agora no 01. Paciente de Alfa 1895 lá na ponte espera, agora 9. Quando 649, ingresso na Juliette Portão 5. Juliette Portão 5, 649. Alfa de Cidel está aguardando para entrar no espaço principal. Boa noite, 65, livre decolagem em pistão no zero, vento variável 029. Livre decolagem no zero, boa noite, 65. Torre Salvador, bom dia, Gol 963, pode espera, pronto. Gol 963, observa a rolagem do tráfego da companhia na cabeceira, após autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e manter, pista 10, 963. Salve Salvador, que o Papa arrumei o Golf Uniform X, informo que não é Golf, bom dia e obrigado. Bom dia. São Salvador, Alfa XE Delta, solicita ingresso, participar até a posição 02. Autorizado, reporte ao término. Alfa XE Delta, reportará ao término. Gol 1865, decolador 04, chama controle no 20 decimal 8. 208, gol 865. Controle Salvador, gol 1865, boa. 1865, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, gol 1865. A Torre Romeu de Novembro Alfa confirmando parte 4. Salvador, Salvador, mil pés, decoladão 7, curva direita, corredor axé, 1208, controle, 0171, o transponder, o índio na liberal. Confirmando apenas, é local de sobrevoo, TGL em Veracruz. Gente, confirme POB com a torre, chame agora mesmo em 1295 para acionamento, táxi e decolagem, índio na liberal. Gente, 02 a bordo, autorizado o táxi, reporta a nossa para ingresso, índio na liberal. 1963, livre decolagem pistão no 0, vento 010 graus, 021. Livre decolagem, 1963. 4069, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 125-1-133-25 azul 4069. Decolado 06, chama controle no 20 decimal 8. 208, 963. Pronto, cópia. Salvador Recife, 350 autorizado, via Ampers 17. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5023, o transponder. Aça cargo 6570, autorizado 350 para Recife, rota do plano, Ampers 17. Decola com curva à esquerda, na Puca, Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5023. Na reta, abre o sachê para pushback e acionamento. Chama nessa, para puxar acionamento. Pronto. Salvador Recife, 370 autorizado, via rota do plano, decolada 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5017, o transponder. 370 para Recife, conforme plano de voo. Curva esquerda para decolagem, na Puca, Aracaju. 120.8 a saída, transponde 5017. Correto, chama para pushback e acionamento, 25973. Está pronto para o acionamento, posterior pushback. 5973, acione e chame para o pushback. E mais que eu uso na escuta? Confirmando o Valença, o destino? Já, November Vitor Romeu? Saiu inteligível a transmissão Lima Tuluzulu. Confirme o destino? Tá muito chiado a transmissão, cheque rádio. Mais distante, o Lima Cruzulu. pista 17, vento variável 039. Sou 1865, chame Recife na 288, alterna 1353. 288353, gol 865. Romeu Índia, November Alpha, decolador Zono 1, chama controle no 20.8. Drone 208, Índia, November Alpha. Meia 570 no Pátio 3, está livre, chame táxi. Livre, puxa, chama para táxi. Tráfico Rio 5973, está pronto para o Puxo Cai. 5973 é o número 2 no setor, aguarde um minuto. ABSA no posição 7 já foi autorizado. Número 3, professor. Salvador, bom dia. Fortera 25, 26, 126, Juliette. 2526, aguarde um minuto. Cópia para Arboelefa para Brasil. Arboelefa aguardando. Pedro Zulu, a gente recebeu um plano com a localidade de destino errada. A gente está apenas confirmando, aguardando a CHG para pagar sua cópia. Ok, Lima, Pedro Zulu. Controle Salvador, Papa Romeo Índia November Alpha, corredor Axé Mil Pés. Romeo Índia November Alpha, mantenha sem condições visuais, o número 10 no corredor Axé, reposta Farol da Barra. Farol da Barra, Índia November Alpha. Gostaria do 526 para Brasília, pronto, cópia? Diga. Salvador Brasília, 360 autorizado, via peso 17. Decolador 10, primeira curva à direita, saída Arbor, eletro. 1208, controle, a senhora é 5-0-6 no transponder. Senhor Salvador Brasília, 360, pedulou 1-7, decora da pista 10, primeira curva direita, sai da porta, então é leve, 1208, controle, 5-0-6 no transponder, controle 2-5-0-6, partiu de autoridade. Correto, chame para acionamento de táxi, considerador 5-2-6. Camarada. 2223 para conquista, pronto. Pronto. Salvador Conquista, 180 autorizado, via roda do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208 controle, 5030 transponder. Ok, autorizou, decola da 10, curva à direita, 180 autorizado, Arbor, Elefa. 1208 controle, 5030 transponder, eu passarei 2223. Correto, chama para pushback acionamento. Será. 690. Atacar 84, perdão, 6570. Tem dois a bordo, autonomia 250, alterna Salvador. Absorvente 70, segue via IG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 104. Atacar 6570, leve táxi em frente, depois India Alfa, ponto de espera da 10, torre 1, 1895. E o segundo 973, após o Alfa liberar a retaguarda, está indo pushback, o parte 3 chega para o DAP. E o sinal 73, após a saída da aeronave, vai enfiar. Fazendo Lima, tudo novo, apenas confirmando o parque se encontra. Salvador para a Serra, Novembro Vitor Delta, uma centena, via rota do plano, decolada 17, primeira curva à direita, saída arbor, após DCT. 1208 controle, 5575 transponder. Não. E para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre agora em 1895, bom voo. Solo Conselho do Tipo 26, passe autoridade para acionamento. Aciano, chame para o táxi, Conselho do Tipo 26. Camarada. Patango Lima, aquilo Zulu, bom dia, confirmando. Para acionamento? Autorizado, táxi, pode ser um que está cortando a papa para ingresso. Absa cargo 6570, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento variável 1039. Absa cargo 6570, livre alinhamento e decolagem pistão no zero. Oi. 759 Guarulhos, aguarde e copia. É isso. Patango Lima, aquilo Zulu, autorizado ingresso, pistão no 7, reporta a cabeceira pronta. Controle Salvador, bom dia, o Gol 975, da informação, Juliet, cruza 260 para 160. Voo 9755, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Bonf 050, 014, obrigado. Já após o Rio, o pushback, pelo menos? Afirmativa, após o Rio liberar em retaguarda, tá livre o pushback, chama para o táxi liberal. Sente, 5570 chamando controle, bom dia. 1800 na Puca. Acessar argo 6570, contato radar na decolagem. Suba via saída Puca para o nível de voo 350. Sobe via Puca 350. Com 30 de POD, a Força Aérea 2526. Força Aérea autorizado o táxi, flash na interseção para ingresso na pista, Força Aérea 2526. Força Aérea na interseção, Força Aérea 2526. Para o pushback, acionamento, passaria 2223, remota 14. Caminho, chame para o táxi, passaria. Força Aérea táxi, 2223. 5973, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 050 nós, 03, 05 graus com 03 nós, correção. Tente decolar. 5, 9, 3. Tapatão Golima, aquilo Zulu, decolado aos 22, chama o controle no 20 decimal 8. Aquilo Zulu, acione o código 5575. Tudo bem? Acione o código 5575. Acionado. Tango Lima, Aquilo Zulu, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 100. Vai da Arbor, calibre a antena, teoria, trono 00. Afirmativa. Ele vai atender ao nível 100 na Abo, Lima, Aquilo Zulu. 9977, autorizado táxi, via Engie Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 4. Ele está aqui, ponto de espera 295, federal 9977. Está em para ingresso, para a senhora 2526. Rogério 2526, para ingresso, chame a torre agora em 1895. 5575. Recebo aqui 5565. Interseção autorizado alinhar e manter, pistão no zero, reporta na cabeceira quando pronto. Reporta na cabeceira pronto, zero. Autorizado via Pesulo no zero, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208 controle, 5043 o transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, sinal Pesulu 10. Decola curva esquerda, saída da Euleda Mótiva. Transponder 5043, controle 1208. Gol, oral 759. Entendi, a primeira curva é a direita. Primeira curva é a direita após a decolagem. Primeira curva é direita, por favor, caça no 759. Do táxi passaria 2223, POB 52, 5 horas e 30, alterna Salvador. Guarde por táxi, passarido. Bolo 759, planejamento correto, chama para pushback e funcionamento. Fazer 70, autorização, Teresina 340, 102 grade. Bolo 759, copiou? Positivo, chama para funcionamento, 759. Bateria 2223, autorizado TAR, via IG Alpha no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no par. Ok, ponto de espera vai chamar a torre 1895, passarela 2223. Primeira nave chamou pra cópia? Liberal 9960, autorização 300. É o 9970, qual que é o horário do plano? Aos 30. Confirme, aos 30? Confirmo. Destino Teresina? Afirmativo, 340 mesmo. Tente aguarde o sideral. Federal 9977, autorizando a linha e manter a carteira 90. A linha e mantém, Federal 9977. Federal 1247. Para Quilos Lima. Sim, Capatango Lima, Quilos Lima. Para cargo 6570, chame Recife, frequência 1245, alterna 1285. 1245, 2085, Recife, para cargo 6570, obrigado. Agora, controle, o Lima Trubelô. Pegou acionado 4505. Quero 2526, decolador 27, chama controle no 208. 208, bom dia. Agora 5565. Negativo, 4505. Pedindo agora 5565. Considere, controle, 5565, nós vamos acionar o 5575. Retorno para base, nós vamos colocar o problema. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2526. Força Aérea 2526, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Vai subir, mantendo a Arbor para o 360, Força Aérea 2526. 3 para a vitória da conquista ciente da Juliette, parte o 35 Lima. 1783, efetuou alguma DLA? Pula para a base, vamos colocar mais problema. Zero. Alinhar e manter, cabeceira 90, 2223. Decolador 29, chama controle no 208. 208, obrigado, bom dia. 2.000 pés, autorizado aqui no Rio 190, obrigado por 1.975. Controle, chama do Sideral 9977, bom dia. Bom dia, Sideral 9977, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 340. Da El 340, Sideral 9977. 4, 5, Salvador, Recife, agora estão de cópia. Saída PUCA, transição Caju. PUC General, ciente, a gente não recebeu, não, a gente está apenas verificando o transponder junto ao centro. Aguarde um instante, General 9970 para Teresina. Confirme para 9970. Aguarde um instante, copy, a gente está verificando o transponder junto ao centro e o seu plano, Sideral. Aqui 0930, a gente vai confirmar junto à IES se ela recebeu alguma DLA 2783 para conquista. Madame, a posicionamento é de Papá Romeu, Romeu meu Golf para conquista 1030. Gente, o Romeu meu Golf a gente vai verificar junto com a sala IES. Nós temos um problema aqui no sistema que não estamos recebendo as DLAs do Sanger. A gente tem que estar confirmando plano por plano. Aguarde um instante, a gente irá confirmar e chama para a cópia, ok? Cadido 2223, decolado aos 31, chama controle no 20.8. 208, bom dia. Prossiga. Moto em risco. 3, bom dia, contato radar na decolagem, saída da Arbor Elefo, submantenha 180. 180, Arbor Elefo, 2223. Pena? Saída Arbor Elefo 2223. Serra, prossiga. Tente Alfa Tango Serra para conquista, aguarde cópia. T704 na escuta? Estamos confirmando, esse voo era o antigo 2783 para a conquista? Não sei se precisar, senhorita. Ele é Recife e Fortaleza. Gente, aguarde o instante cópia 2704, aqui é Salvador Recife, o plano que a gente tem. O problema dessa primeira etapa é Salvador Recife, mas depois a gente segue para o mesmo número de voo para Fortaleza. Gente, aguarde o instante cópia. Azul 2703, na escuta? Na sua escuta, senhora. 2703, apenas confirmando, a sua DLA foi para as 10h30? 10h40. A gente vai verificar junto à sala IS se efetuou algum tipo de DLA. Assim que a gente receber, a gente chama para a cópia, 2703. Bom, nós estamos na escuta, obrigado. 288, secundária 1353. 1288, 1353, bom dia. Alô, mandei um negócio, já funcionou as coisas? 094, prossiga. Olha aqui, papai, mandei um negócio. Mandei um negócio. Vamos receber. 3/3, fatiado, poderia chegar a rádio? Negativo, a gente está vendo o consenso, vocês conseguem conseguir esse plano de vocês, que houve um problema no nosso sistema, a gente está recebendo nenhum plano. Nenhum tipo de DLA e CHG. A gente está tentando, junto ao centro, coordenar plano por plano para pegar todos os tipos de informação. Aguarde um instante, assim que a gente receber, a gente chama para a cópia. É o Romeu, o meu gosto para a conquista. Meia hora, uma hora? A gente não tem um estimado. autorização 1649, está totalmente pronto. 649 para Porto Seguro, está pronto. Termo. 649 para Porto Seguro, 360 autorizado via UP Whisky 50, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev. 1208, controle, acione no transponder 5051. 360, Porto Seguro 50 para Porto Seguro da EL, Leda, Bidev. Dá 190, curva à direita. 208 é o controle e 5051 acionado. Correto, o senhor puxa acionamento no 5. Já está pronto aqui no 05, 649. Chegou qual distante para o pushback no 649? Guardando. Azul 2704, Recife, está pronto? 59, com 185 CAB, 0352, autonomia, Terna Galeão. Quando 759, segue táxi via Engie Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10 no 4. Autorizado táxi, Engie Alfa, ponto de espera 2-1895. Ajuste no 0 no 4, um bom dia, voo 1759. Azul 2704, Recife, tá pronto? Alô, Recife, 350 autorizado via Ampers 1-1-7. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5047 transponder. .1208 correto, chame para funcionamento no 2. Observa, prossiga. Negativo, a gente está aguardando o seu plano chegar. Assim que chegar, chama para cópia. Confirme o horário. Após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está indo pushback no 5, chame pro táxi. Pode não, companhia autorizada, no 649, chama o táxi. No 755, a do estado livre de pouso, pista no 0, vento variável 02 nós. No 755, só por gentileza, poderia só repetir o vento, por favor? Vento variável 02 nós. A variável 0-0, obrigado. 9970 para Teresina, tá pronto? Diga. General, tá pronto? Nossa, diga. Vai para perto, voa 9755. Deixa com 9755. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. 1208, controle, 5034, transponder. Frente Gono 759, após passagem do tráfego da companhia na curtíssima final, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Após passagem do tráfego na final, autorizado a alinhar e manter o bom 1759. Após o tráfego da companhia na curtíssima. Sim, da companhia. Solo os 40, livre direito, chama solo no 211. Gente, um 211 vai debrar na porta, igual 755. Eu poderia coordenar após Arbor, voar direto Vitória da Conquista? Aguarde. 2223. 2783. Prossiga. Já tem a nossa autorização, senhorita? Está apenas esperando a confirmação junto ao centro se a mesma já recebeu a sua DLA. Assim que receber, a gente chama para a cópia, 2723. Bem. Fala, Gol, na 755, Lima, na Foxtrot. No 755, prossegue Alfa, Chimense da Juliette. Alfa, Sérgio Juliette, Gol, na 755. Autorizado a decolagem da 10, Gol, na 759. Autorizado Conquista, o parceiro 2223. Obrigado, Conquista, 2223. Capango Lima, Quilo Zulu, chama Centro Recife, na frequência 1288, alterna 1353. 2429, Check Taxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10-21-1895, QNH 1095. Indy Alpha, ponto de espera 1895, obrigado. Essa aqui vai ficar interditada até quando? Sem estimados. Ah, tá. É uns 12 anos já, né? Por aí. Valeu, obrigado. E a Bravo, prossiga? Gente, confirma o horário do plano? Ok, aguarde um instante. Estamos com um problema no sistema. A gente está verificando plano por plano. É, confirma o local de sobrevoo, tanque de Abravo. 208, bom dia, voo 1759. Bom dia. Controle Salvador, é o voo 1759. 1759, bom dia, contato radar, saída da Eulida Motiva, autorizado 360, voando livre. Dael Leda Motiva, autorizado 360, Gol 1759, quando possível, Leda Motiva. Autorizado Leda, Gol 1759. Autorizado Leda, direto 1759. Na escuta. Salvador Conquista, 200, nível autorizado, via rota do plano. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbó, elefa. 1208, controle, 5044, transponde. Autorizou 200 para o 2783 azul. É, rota conforme proposta do plano de voo. Sai no perfil da arbó, elefa, decola da 10 com curva à direita. 1208 é o controle e 5044 é o código transponder, 2783 azul. Correto, chama pushback acionamento no pátio 3. Fala, Gol, na 755, está aproximado, Juliette. No 755, ingresso Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, Gol, na 755. Papa Romeu, Índia, November Alpha, via Litoral Sul. Permaneça na escuta do controle em condições de usuário. E a corredora está autorizada. Negativo.